Radiola, nego Galo, Sound System. Sem motivo pro sorriso das hienas, eu tô forte. Nem por isso elas choram no plantão. Inveja é coisa de mente pequena, não de pobre. Só se for pobre de coração. Sem motivo pro sorriso das hienas, eu tô forte. Nem por isso elas choram no plantão. Inveja é coisa de mente pequena, não de pobre. Só se for pobre de coração. Mas certo que o bem que você faz também flui. Se é uma via cruz ou mil tissurus, não importa, abra a porta, vá à praia e atrai o amor. Pra ser foda, esgota esse ódio que fode tudo. Meu celular mudo, sem sinal, mudo outro canal e ela segue sensual. O grave das festas me deixou surdo. Viajo no meu mundo, não no meu ego. O peso do mundo que não carrego no meu mundo. Ganhei meu porte, puxo forte um caminho escuro até os palcos. Eu tenho sorte de vários as, precisas vozes do palco após. Se não sou sósia, não temo boicote nem doicote. Oito nós espanca sem esplanar e ela só vai depois que o galo canta. Sem motivo pro sorriso das hienas, eu tô forte. Nem por isso elas choram no plantão. Inveja é coisa de mente pequena, não de pobre. Se for pobre de coração, sem motivo pro sorriso das hienas, eu tô forte. Nem por isso elas choram no plantão. Inveja é coisa de mente pequena, não de pobre. Só se for pobre de coração. Habitão desgravita, senão, né? Que graça tem degraus nesse caos que tá o meu peito. A Jerusalém, entre a fauna, fora, foda, foda, constatar. Impressão que dá o mundo querendo sacanear. Tenho que me empenhar, que era capuco. Pina colada, aplauso, blusa florida pra passear. Ela quer investir, eu descentralizar. Pra não falir, sair pra me organizar. Ando de Xangô, tem que calcular. BH o cálculo tá. Antes de me render, pagou pra ver, eu dobro a aposta. Deixo a faixa renderizar. Deixo a faixa renderizar. Sem motivo pro sorriso das hienas, eu tô forte. Nem por isso elas choram no plantão. Inveja é coisa de mente pequena, não de pobre. Só se for pobre de coração. Sem motivo pro sorriso das hienas, eu tô forte. Nem por isso elas choram no plantão. Inveja é coisa de mente pequena.